Ngopi. Já é 4 da manhã e você nada a chegar. Será que você não ouviu chamadas perdidas no seu celular? Eu já tô atendendo, você me dizendo que descarregou. Eu já tava quase chegando e o carro quebrou, quer fugir da DR. Me leva no caô, me deu aliança e jurou que a balada acabou. O filme vai logo passando, você me falando o amor eu mudei. Acabei acreditando, foi aí que eu errei. Eu fui enganado e me desenganei. Eu não quero mais amar como eu te amei. Tranquei meu coração, joguei a chave fora. Ninguém vai bagunçar a minha vida agora. Sai da minha vida e leva o que é seu. Já sei que te perdendo, quem ganhou fui eu. Sai da minha vida e não esqueça nada. Recolhe o teu veneno que eu tô vacinada. Fugir da DR, me leva no caô, me deu aliança e jurou que a balada acabou. O filme vai logo passando, você me falando o amor eu mudei. Acabei acreditando, foi aí que eu errei. Eu fui enganado e me desenganei. Eu não quero mais amar como eu te amei. Tranquei meu coração, joguei a chave fora. Ninguém vai bagunçar a minha vida agora. Te perdendo, quem ganhou fui eu. Sai da minha vida e não esqueça nada. Recolhe o teu veneno que eu tô vacinando.